Vamos orar? Senhor, peço que meu filho escolha usar uma linguagem que te glorifique. Enche seu coração com teu espírito e com a tua verdade, para que de sua boca fluam palavras de vida e não de morte. Põe um guarda em seus lábios, para que, quando vier a tentação de usar uma linguagem profana, negativa, perniciosa, desatenciosa, desagradável ou impiedosa, cutuque seu espírito para que se sinta desconfortável. Peço que ele não use linguagem obscena e, caso venha fazê-lo, que as palavras deixem um travo amargo em sua boca e sinta repulsa por elas. Ajuda-o a ouvir a si mesmo para que não fale sem pensar. Guarde-o para que não caia em ciladas no falar. Tu prometeste em tua palavra que o guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Ajuda-o a pôr uma guarda, um guarda sobre os lábios e a se proteger da adversidade. A tua palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que ele fale palavras de vida e não de morte. Que seja pronto para ouvir, tardio para falar. E tudo o que disser seja temperado pela graça. Que ele seja preparado pelo Senhor para saber como, o que e quando falar em qualquer situação. Capacito-o a falar sempre palavras de esperança, de encorajamento, de cura e de vida. E que esteja decidido a não pecar com os seus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Armas da nossa guerra. Os versículos para meditar: Salmos 19, verso 14, Mateus 12, verso 35, Mateus 12, 36, 37, Provérbios 16, verso 24 e Provérbios 12, verso 18. Bom dia e até amanhã.